Modo Charlie, o controle não recebe no radar. Vai, só um minutinho. Tem uma informação do SAM nível que cruza? 800. Gente, checa lá do Charlie, tem uma informação. Ainda negativo, leva o uniforme Tango. Ainda negativo o modo Charlie e o uniforme Tango. Tá checando, vou colocar nos dois agora. Sim. Tá Romeo White, como é que é aqui regressando, mantendo 1500 pés, veio na coroa através do parque de Pituaçu. Negativo. Autoriza a curva esquerda aqui de 15 graus para evitar formação. Quantas milhas confirma? 20 milhas. Autorizado. Informe nível que cruza. 11.190. Gente. Leu uniforme Tango, reporte para o controle quando cruzar o nível 160. Tá, por meu até o meu Golf, autorizado acionamento, reporte para decolagem. Até o meu Golf, decolagem por conta e risco, reporte para o solo, vento 260 graus, 04 nós. Até o meu Golf, pro Whisky, chame o controle, 120 desse noite, meu Golf. Vai, chama o controle, até o meu Golf. Controle, Papá Romeu, até o meu Golf. Papá Romeu, até o meu Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, mantenha-se em condições visuais, que é os pés, ajuste padrão. Vai manter condições visuais, nos curta o Hotel Romeo Golf. Tango de Bravo, prossiga. A bordo do Tango de Bravo autorizado, escalamento é reporte para a decolagem. Controle de Lima uniforme, tá? Controle de Lima uniforme, Gente, chame o centro Recife na frequência 128.235, alterne 1251. 2835, 1251. Afirma. 2 Salvador voa, 6287, 8 Real. O Xana é 6227, reporte na Taxa Lima. Reporta Real. Índia Bravo, decolagem por conta em risco. Vetor aeródromo 270 graus 03 nós, reporte fora do solo. Xané 6227, autorizado, ingresso via cabeceira 35, reporte na cabeceira 17, alinhado pronto. 7, via 35, backtrack para 17, para reportar alinhado e pronto, 6227. Canguia Bravo, intenção sobre o voo no litoral norte, confirma quanto se afasta? Gente, o Canguia Bravo segue com proa nordeste. No litoral norte, aguardando transferência. Índia Brava está presente no controle, em 120 decimal 8 morro. 120 decimal 8 Bravo. Romeu, acho que como é que Anki desça presente para 500 pés. Acho como é que Anki desça para 500 pés. FMC visual com campo, acho como é que Anki? Totalmente visual, Anki. Sim, chama para o observador em 118 decimal 95. Chamada torre, 118 decimal 95, Anki. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, agora no controle, mantenha-se em condições visuais 500 pés, o GIS padrão 1003. Controle visual, Romeu, Bravo. Parou de Itapuã. Seu ponto está na próxima, parou de Itapuã, rocha, mantenha. Romeu, Romeu Golfo, controle. Romeu Golfo na escuta. Tráfego 07 milhas rumo ao nordeste, mantendo 500 pés, um Sierra Kilo 76. Ok, senhorita, vai manter a presente posição, tá 500 pés, 500 aeronaves. Papa Romeu, acho que é Mike Yang, que é autorizado o cruzamento da final da 1-0. Mantenha a perna do vento não padrão da 1-7, aguardando para girar a base. E autorizado cruzar 1-0, perna do vento da 1-7, chama lá para a base. Lógico, Mike Yang. pronta, vamos no 7627. Gente, hoje é 6227 e aguarde para a decolagem. Água. Na 6227, informação de tráfego à direita, ingressando na perna do vento não padrão da 17, o helicóptero, aproximadamente 500 pés, não interfere, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 240 graus, 03 nós. Está sentindo tráfego, autorizado decolagem 17, 6227, autorizado pro Edu VOR Salvador, autorizado a descida para 050 no ponto ideal de descida. 2719. A forma eu acho que o Maiken que autorizava gera base, reporte final no 7. Acho que o Maiken tirando barulho, baixado, checado. Oxenia 6227, decolado às 44, chame o controle, 120, decimal 8 no voo. 208, obrigado, boa noite, 6227. Papão, meu, acho que é mais quente, que é autorizado pouso, pistão no 7, vento 240 graus, 02 nós. Autorizado pouso para o IAD 7. 7, Oxenia, na São Bruno. No nível de voo 360. São Bono 360, 627. Lauro de frente, ao norte do aeroporto. Gente. Quatro, quatro, dois, três. Mike, reporte na Quebec. Quatro, quatro, três. O Rangolfo já está em Cajazeiras. Transfere ou mantém suas coisas? Segue para Salvador, presente, confirma. Estou em Salvador, afirmo. A forma mais como é que antes, sola às 4h30, libere a direita na hoje, constação na frequência livre. Sim, e irá ingressar na Quebec, a área interditada após a Quebec, ok, da Mike? Corre, Papai Romeu, até o Magos. Papai Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Está em Cajazeiras, se autorizado, sobrevoa o Lauro de Freitas, não interfere com o estão no zero. Hotel Romeo Golf, é autorizado sobre o voo em Lauro de Freitas, mantendo a escuta permanente da torre, reporte no setor. Reportará no setor, na sua escuta permanente, Hotel Romeo Golf. AV 4423 é autorizado, alinhar e uma pista na 7. Agora meu tango em Jogravo, por mais quantas milhas era afastado da CTR, confirma. Mais 10 milhas, Jogravo. Espera a frequência livre da presente, o tango em Jogravo, no ponto para Negrado. Frequência livre, Bravo, chamada Negrado. Chalamé 356, após a Lagoinhas, autorizado a voar na Pro do VOR, quando o Nendel desse mantém a nível de voo 060. Autorizado 060 para o Chanel M3, Romeo, após a Lagoinha, VOR, Salvador. Vamos ter uma para o Chanel M3, com a dúvida, autorizado nível 060, alto. Afirmativa, da presente, autorizado 060, se desejar. AV 4423, quando pronto, autorizada a decolagem em pistão na 7, vento 280 graus, 03 nós. Até o Romeu Golfo autorizado sobrevoo no setor, mantendo a escuta permanente e sem interferência com o eixo da ONU 7. Sem interferência com o eixo da ONU 7, na escuta permanente da frente da base aérea. Siga. Após a Lagoinha, eu vou atuar o VOR. Você pode dizer qual é a intenção? Será a VOR para pouso na pista ONU 7, quando mais próximo e encontrar visual com o campo? Será modificar as regras do plano de voo para pouso no instrumento, aproximação visual. Caso deseje, sim, o Chanel 356, após a posição a Lagoinha, irá voar na Pro do VR Salvador. Tá. Chanel 356, confirma indicada. Nada, agora 3, sentido de velocidade para 230 nós, o Chanel 356. Reduzido agora. Descido azul 279. Tem, azul 279, descer sem restrições para 2000 pés, ajuste 613. 2000 pés, 1003, azul. Azul 279, confirma indicado. 2109. A gente confirma de manter 230 até mais próximo para o do César, confirma. Afirmo, Sereza. Chama a 356 apenas para informação, caso a pistola zero seja liberada por infraero até mais próximo que eu pouso, qual o pistola desenho de se deseja aproximar? 17 ou 10? 10. Bem, então, após a posição Alagoinhas, mantenha o perfil da chegada Bonfi, Alagoinhas após Bonfi. Caso a pista não seja liberada até mais próximo ao seu posto, será vetorado para pouso para final da 7. Atenção, Controle Salvador, boa tarde, Azul 4423. Azul 4423, acione o código 5034. Acionado 5034. Azul 4423. Acionado 356, prossiga. Eu vou pedir ainda mais a velocidade da senhora liberar a 10 para gente. Quem tem responsabilidade de liberação é FAER. Estamos aguardando o seu aval. Quando mais próximo, informaremos o senhor. Preciso manter a pista da chegada Bonfi. Caso não seja liberado até mais próximo do seu posto, será orientado para a pista 7. Obrigado. Canal 6227, chame sempre Recife no 28.35, em caso de falha no 25.1. Canal 6227, controle. Controle, o 6227 solicita revelar no nível 2, zona 0. 227, coordena com o centro Recife em 128.35. 235. Ó. 4423, contato radar estabelecido, segue da Arboruno, suba sem restrições para o nível 360. Restrições 360, seria que poderia coordenar uma proa à frente, se possível, para minimizar nosso atraso? Autorizado da presente, o VAR na proa de Elefa, o 4423. Elefa, você não conseguiria coordenar um ótimo, então, à frente? Agora de coordenação. A 271, quando visual com campo, reporta para o controle e para a modificação das regras. Chama 356, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste padrão. 4.000 pés, ajuste padrão, chama 356. 9.9 em remar. Autorizado o prédio de Mopso, grato 4423. 4423, acrescentando o SUS, mantém a nível de voo 340. Solicitou, autorizou 36. Gente, porém, na coordenação com o centro de Recife, o mesmo solicitou que o SUS subisse manter e mantivesse nível de voo 340. Ok, então, 340, restrito, o azul 4423. Chama 356 para informação, a infraero nos deu uma previsão de mais 5 minutos para a liberação da pista. É, esse metrô, 356 para manifestar agora. Controle azul 279, registramos visual. Gente, solicita a modificação da presente? Afirmo, com modificação 279. Pode ser cancelado 0957, desce para 1.500 pés, reporta quando visual com campo. Reportaram quando visual com campo, azul, 279. 2719 da Azul, estamos visual com o aeroporto de Sarepa. Confirma? Estamos visual com o aeroporto de Salvador. Espera em graça no circuito, torre 2895-279. 2895. Sim, por gentileza, faça um check, a rádio intensidade 1. Agora alto e claro, Whisky Golf e Foxtrot autorizado, acionamento e reporte táxi. Torre Salvador, boa noite, Azul 2719. Agora visual com o aeroporto de Salvador. Azul 2711, dá presente autorizado, final da 17, reporte na curta, ajuste na 013. Com a 013, está autorizado o procedimento direto. A cabeceira 17 reportará na curta, 2719 da Azul. Corredor interrogado, 500 pés, o tango de abraço. Reportamento interrogado, o tango de abraço. Pouso pista 17, vento 240 graus, 02 nós. Pode confirmar o vento, por gentileza, senhorita. Pode confirmar o vento por 279. Vento 210 graus, 02 nós. Sente bem livre, pousado 279. Da 356, 272 mil pés, pista 10 praticável, hoje está na 093. Gente, descendo para 2 mil pés, ajuste 10013, pista 10 impraticável, gente. Pista 10 praticável, 6356. Gente, vai prosseguir para a pista 10, 6356. Seu ILS X-ray da 10? Afirmativo, ILS X-ray da 10. Pista 7, vento 210 graus, 03 nós. Livre pouso, 7, a bordo? 07, abordando o Whisky Golf Foxtrot, autorizado, táxi, reporte na Papá. Ajuste na 013. RU 4423, Centro Recife, em 1-28-35. RU 4425, Centro Recife, RU 4423. 7-1-1, Solo 03, libere a esquerda na Lima, chame Solo 1219. Tá livrando a esquerda via Lima 219, Solo 279. Afirmativo, autorizado LS Crew Pistão 0, reporta quando estabilizado, lição para 2 metros. Botaria com boa vista, lição para 2 metros, chinês M3 com meio. Puxa Golf e Foxtrot, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro na 7. Oi, boa tarde, 2195, da Azul. 2195, prossiga. Tem alguma previsão para liberação da 1 0? Informe que a pista 1 0 já está operacional. Ok, graças. Gente, eu tô vendo a noite do Small 95, um bom pouso. 95, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, China M356, final pista 1-0. Oi, China M356, boa tarde. Autorizado pouso pista 1-0, vento 190 graus, 02 nós. Informo que o papinho no momento está desligado, estamos em coordenação com o infraero. Afirmo, operacional em toda a sua extensão. O Xenem é 3 comigo. 7 graus. O último golfão se mantém a posição. controle, o Tandia Bravo ingressando no internado. Confirma visual com campo, Tandia Bravo? Positivo, visual, Bravo. Gente, chama a torre em 198.95. 198.95, Tandia Bravo. Papa Romeu, Tandia Bravo, prossiga, confirme de ações. Gente, Tango, Índia Brava, mandando ali do litoral, autorizado da presente. Final da Indimar, reporte na curta, ajuste na 013. Patango chegou o Fox Trot, atende a esteira de turbulência do Airbus pousando na 1-0. Após autorizada a decolagem, pistão na 7, vento 2, 1-0 grau, 02 nós. NM356, Solos 10, liberando a direita, Solo 121.9. Direita, Solo 119, NM356, chegou pro Fox Trot, decolando aos 1-1, chame o controle, 120, decimal 8, por favor. Chame o controle, 120, decimal 8, o Whiskey Fox, uma boa tarde. Controle, muito boa tarde, vou passando o Whiskey Fox, decolado da 97 Salvador, e atenção para 1-0, mesmo pai, Whiskey Fox. Patango East, Golf Fox, contato radar na decolagem, saída São Vona, nível 400. É, possibilidade de... Ok, autorizado, nível 400, o East Golf Fox. Salvador na frequência 120.8. Salvador, 3560, essa é a identificação, vem na proa de TAP para interceptar a chegada para MED 1, autorizado a descida até o nível de voo 050, ajuste no 093. Tango de Abravo, reporte visual com local de pouso. Tango de Abravo, onde é o pouso? Tango de Abravo, pouso por conta e risco na Irmã, reporte no solo controlado. Controlado, Tango. Oi, Salvador, boa tarde, azul 699, quanto espera pra tu? Azul 699, voo autorizado, alinhado, decolar pistão na 0, vento 230 graus, 039. Autorizado, alinhado, decolar no 0, azul 699. Já tem um Whisky Go Fox autorizado lá na frente, Mátila. É, por favor, repita, mano, Whisky Go Fox. Autorizado VAR, Mátila. Autorizado VAR, Mátila, sim, seu Whisky Go Fox. Salvador 3367 210 pro 160 com a IAC. 3367, acione identificação. Deixa ver chegada a bordo para nível de voo 060, registro na 03. 060, 1013 na bordo. 3367. Está operando normalmente a 10, né? Confirmo. Whisky Goose Fox, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 28, decimal 35, poderia repetir a alternada? 125, decimal 1. Alternada 125, decimal 1, Whisky Goose Fox, entende? Azul 699, decolado Azul 17, chame o controle 920, decimal 8. 208, Azul 699. Azul 99, contato radar na decolagem, suba via saída São Voando para o nível 320. Via São Voando 320, Azul 699. Canceladas de instruções de impacto, desça para 2.000 pés. O ajuste permanece na 013, a 30 ele é acessível da pista na 0, repõe estabilizado. Olha, é o azul 6999, qual seria a possibilidade de VAR Mojleda? Azul 699, autorizado, Leda. Leda, Azul 699. Torre Salvador, muito boa noite, eu tenho 3193, ponto final da zero, pronto? Tá 3193, autorizado na área de decolar, pista no zero, vento calmo, o vento é calmo. A linha cola, tá 3193, pista no zero. A 3367, desce para 4 mil pés, o ajuste na 013. 4003, 3367. Tango Vita Kilo Delta, qual que é dentro? Tango Vita Kilo Delta, radar contact Spy, 64 miles, ou as distâncias da VLR. Flight to Amman, perception, report to right for descent, QNH 1013. Roger, we are now ready for descent, please go to the Delta. Roger, go to Kilo Delta, clear, descent at level 080. We'll descent at your 080, probably. Salvador, UTAN 3193. Com 3193, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, utilizado vá na produção, subida para nível de voo 340. Após 2 mil, salvo 340, 3193. Acione identificação, do serviço chegada BOMED 1 para o nível de voo 050, ajuste no 013. 050, via, voo 1-1-0. Tango Vita Kilo Delta Control. Yes, go ahead. Confirm my intention, landing runway 17, heart 10.